E abate ainda no ponto de espera 18,5, altímetro 1.011, bom voo. Grato, ponto. Posição 01, prossiga aqui contato na Alfa no ponto de espera novamente 2182, altímetro 1.011. Alfa, boa tarde, prossiga. Sim, pode que se encontre a pista aqui da cola? Tuno 077, linha decola da 10, vem Tuno 30 graus com 1 no laço. Linha decola da 10, bom, 077. Controle 119-218, acionando para fora 0263. A Serra Alfa, negativo logo após a decolagem, curva direita. No perfil da Coral, existe uma restrição de curva direita após 3 milhas ou 2.000 pés. Chame para o táxi, tem livre acionamento da Alta Serra Alfa. Não tenho contato rádio nem radar com tráfego. Para o táxi, rua B, 120, autonomia 310, até na Campina. Gente, o Michael Fimaik, aposto através do Tuaçu. Acione transponder 0114, modo normal. Acionado, 0114. Recebo transmissão radar do seu, nem modo alfa, nem charger do seu transponder, Mike, Golf Mike, cheque equipamento. Ok, é as antenas que tem aqui que atrapalham, posso pegar ele na frente depois do Gabriel Clube e ele funciona normal. Gente, aposto através de Pituaçu, Mike Golf Mike. Mike. Oi, gente. Ajuste 1.011, bom voo. Juliette Alfa, posto de espera 18-6-3-9-4-5, posto de 0-9-1. São Salvador, com 1-8-5-6, do meu, autorização recebida. Voo 1856 para Recife, autorizado nível 390, Beatriz 58, decolada pista 10, primeira curva esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 119-8, transponder 5142. Chico Delta, controle. Somente para informação de tráfego, temos o tráfego do Mike Golf Mike no sentido farol de Itapuã, 500 pés, está passando agora através da Pituba. 5-9, cotejamento com a Hatch, para o pushback acionar. Camarada. Controle Salvador, boa tarde, no voo 9-1-2. Voo 9-1-2, acione identificação, chegada a Mário, desceu 050. 050, identifica, perdeu o contato. Gente, o Gol 9-1-2, o senhor acionando identificação, Centro Recife está ciente do seu contato com o Salvador. Gol 9-1-2, acionou 050 na chegada a Mari. 050 na Mari. Confirma intenção de pouso, pista 35? Pátio 5. Ciente da presente, sou autorizado a seguir para o pátio 5, Mike Golf Mike. Ok, está passando através do pátio 5. Gente, o Mike Eco Delta desce agora para 500 pés, ajuste 10011. O Mike chama a torre 18, decimal meia dúzia. Prato. Obrigado, 178, boa tarde. Torre Salvador, muito boa tarde, Altan 3145 no ponto de espera da 10, está pronto. Boa tarde, 3145, ali mantém 10. Autorizado a linhagem, mantém 10, 3145. Torre Salvador, é o papapá, Michael Pai. Esquerda na Prodijama, após Jama DCT. Afirmativo, esquerda para virar para Jama e após virar para Natal. Viu que é 01 com a primeira curva após 2, viu pai? Com base de fila direita para a 17, o Mike Wolf, Mike, parte na base. Mike. Então, prossiga até a cabeceira. A Tchalia vai ser a próxima cabeceira. 2 milhas, chama a torre agora, frequência 118, decimal meia dúzia. Pode chegar dentro. Tarde, Mike Eco Delta, siga para o farol de Itapuã, reparte o farol de Itapuã. 282, 5289. Autonomia. Indo cruzar alto, ponto espera da Delta, PLB 2 a bordo, autonomia 0302. Aqui no ponto de espera da Delta, transfere 18,62 e bom voo. 18,62. 4. Delta vai fazer espera sobre o farol de Itapuã, com curva pela direita, aguardando autorização para seguir para 17. Decolado aos 21, no chame controle 1 na nave decimal 8, bom voo. 19-8 agora, 3145, obrigado, bom trabalho. 9 Salvador, quadrado azul 4201, aqui da Romeu para Recife, número de voo 370. 4206, boa tarde, autorizado para Recife 370. Decolado a pista 10, primeira curva à esquerda, subida Pouca, transição Caju. Controle 199 decimal 8, transponder 5140. Autorizado em 5340, decola da 10 para a esquerda, saída da PUC, transição Caju, controle 198, transponder 5140, ajuda 3040. 4206 apenas confirmando, 370, 370 o nível, chame para o pushback acionado. 3740, 20 graus, como 3 nós. Torre, o Mike está na terra do vento 17. Gente, sempre pouso na 17, vento 120 graus, com 13 nós, altímetro no 09, Mike Wolf, Mike. Mike. Mike Eco Delta da presente segue para 17 com base pela direita, é o número 2. Segue para o 7, para o 2. Cola da intersecção. A linha mantém. Delta Serra Alfa. Cinco decolado aos 23, chame controle 19.8, bom voo. Obrigado, 398. Boa, 755. Gol 1755, passando 2 mil metros. Aeronave? Gol 1755. Gol 1755, boa tarde, está sob contato radar na decolagem. Sobe nível de voo 360, saída da Eula da Bridge. Tá subindo, 360, gol 1755. 2, desce a 2 mil pés, ajuste no 011, tarifa da restrição de ITAP está autorizado final RS, aposta estabilizada. RS para 2 mil, repartirá estabilizado, gol no 612. Gol no 077, chama Recife no 251, alternando no 33, decimal 25. 20 livre posição no 7, vento 110 graus, com no 2 nós, altímetro no 011, Mike Eco Delta. Decimal 25. 25, obrigado. Gol no 755. Da presente está autorizado pro Adidael. Pro Adidael, gol no 755. Controle, gol 601, informação, Amel. Gol no 601, aciona identificação, chegada a ponto, desce ao 040. Ficou bom, bom, desce no 040, Amelão. Terra Alfa decolado aos 25, chame controle 19, decimal 8, bom voo. 19, decimal 8, bom trabalho, boa noite. Patrulha Salvador, boa tarde, Papá Romeo Delta, Serra Alfa. Delta Serra Alfa, saída Coral, sabe o 080. Saída Coral, Delta Serra Alfa, até o 080. De novembro, alfa rotatório, no meu pés, ajuste em Salvador 101 no outro. Delta, solo 26, livre táxi, pat 4. Para Brasília, 360 autorizado, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, subida gole, transição ao Vitor, controle 1-9, decimal 8, transforma 5-1-4-7, RV para 1-7. Na 3567, cotejamento correto, para o Xibeg assinado. Está no 5, voo 856. 5-5, autorizado para o feedback acionar, chame o táxi. Semana da noite, 856. Falou, voo 1-9, 10, localização para o site, é o beijo 179, 3 horas e 35 de autonomia, alternando com o beijo. Salvador, o T3145, passa nível 170. Confere, chama Recife no 251, alternando no 3325. 1251 no 3325, 3145, obrigado. Autorizado para o Chubeck acionar, acionar para o táxi das 5-2-0. Solo TP 5415, está no 4-3, chamada 4, para o selecionamento, então. Autorizado para o Chubeck acionar, chame o táxi 5415. Ok, 01, no coordenador diretamente com o Centro Recife. Na frequência 12545, alternando 126.85. Recife 12545, obrigado. Gol no 0, gol no 2. Estabilizado, gol no 62. Gol no 2, completa o final, chama torre no 8.62. 86, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, o gol no 612. Boa tarde, gol no 612, vento no 20 graus, com no 29, altímetro no 01, aguarde pista livre. As costas no 612. Táxi TP 5415, total 59 pessoas a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alternando o vitória. 35? Afirmativo, cotejamento correto. Obrigado, boa tarde. 15, agora de chance, tem que esperar o táxi e gravar o banho da boa fecha. Boa noite, 5-6, 8-3 a bordo, 3 horas 21, Berna Salvador. Boa noite, 5-6, Juliette Alfa no ponto de espera 18-62, ajuste 1011, bom voo. Juliette Alfa no ponto de espera 18-62, obrigado, uma boa tarde, boa noite, 5-6. 354 no 5, siga o Boeing da Gol, ajuste 1011, no ponto de espera transfere 18-6, bom voo, será o número 2 telefone. Seguindo o Gol, boa espera 118-6, bom voo. Alonso 4206 para o táxi, POB 86, autonomia de 3 horas e 43, alterna Maceió. Interval escrito, sobe 360, gol 925. Índia Novembro Alfa, desça para 1.000 pés, ajuste no 011. Vai descer 1.000 pés, o Índia Novembro Alfa. Gol 1601, desce a 2.000 pés, o ajuste no 011, estalhe de final, ele é essa posse estabilizada. 2.011, para estar estabilizado o gol. O TAM 3567 para o táxi, com 158 a bordo, 4 horas e 5 de autonomia, alternando com o fim. TAM 3567, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera 118.12, ajuste 10.11, para decolagem é o número 4, seguindo o Embraer da Azul. Juliette, táxi autorizado via Juliette, Alfa no ponto de espera, 118.6, seguindo com o número 4 para decolagem atrás do azul, distância 3567. Corre ao 35495, a sequência do voo, no próximo ponto de espera, pronto. Meu, 35415. Afirma. 35415, mantenha a posição no ponto de espera. Dois, solo 34, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, igual no meio ou no 2? Corre, Santa Mãe, Watcher, Tocina, Pontiário, está, instrução para o táxi. Confirme, Oscar, até o quilo. Oscar, até o quilo, para o táxi, 5 na LK, instruções para o táxi. Sente altímetro no 011, livre táxi, chame para o ingresso, confirma a decola da 35. Afirmo, vai chamar para o ingresso, decola da 35, Oscar, até o quilo, consiga lotar. Sente. Livre decolada 10, vento 120 graus com o Uno, nosso. Livre decolada 10, Uno 856. Ah, de gol, Uno, menos 2. Uno, menos 2, boa tarde, tá aqui de Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, Uno, menos 2. Salvador, boa tarde, aqui está com 206. A gente mantém o ponto de espera com a 206. Novembro, chama torre 118 decimal 612. Chama lá, 118 decimal 12. November Alpha vai chamar o controle novamente, 119 decimal 8. Boa noite, 56, decolado aos 36, chame controle, 119 decimal 8, bom voo. Base 8, obrigado. Oscar, até o quilo, pronto? Oscar, até o quilo, ponto de espera da 35. Oscar, até o quilo, ali, mantém 35. Para decolar a segunda torre da cabeceira 35, o senhor tem condições de voar para Paripe no momento? Afirmativo, voando para Paripe então, o Índio November Alpha na sua escuta. Quem espera no setor de Paripe, o Índio November Alpha, aguardando decolagem do tráfego? Quem está pro de Paripe, aguardando o retorno para 17, o Índio November Alpha. Salvador, Bruno 856. 856, contato radar na decolagem, sobe a 390, saída Pucajá, Maracaju. Pucajá, Maracaju, 390. Controle apenas para coordenação, o Índio November Alpha vai acender para 1500 em porta guarda o retorno, ok? Gente, o senhor se afasta somente para o setor de Paripe, o Índio November Alpha. Está autorizado manter o 1510, setor de Paripe. Paciente da 1500 de Paripe aguardando para retorno, Índio November Alpha. Controle, muito boa tarde, 5495. Corre, informações antes da torcida alinhada, 35 próximo. Sente, aguarde a tradução para decolar. Aguarda aquilo. Direto, ideal, você não pode atrapalhar a sua tráfego. Da presente está autorizado, Leda, 35415. Direto, Leda. Muito obrigado, senhora. De November Alpha? Na escuta, prossiga. Prosseguindo para o setor de Paris, confirme. Afirmativo. Na Floripariba no momento, a 1500, o Índio Navegaral. Plano, plano. Controle 199 decima 8, responda 5156. Ono 0 graus com 12 nós. 3894, aciona a identificação, chegada maré, desce ao 050. Chegada maré, desce ao 050, então 3894. Prezado Duna. O nome é 01. Escuta. Chama a torre no 8 decimal 62. 86. Correio 601 passando Simbra. Sentiu no 601, vento 110 graus com 11 nós, altímetro 1011, livre pouso na 10. Livre pouso na 10601. Escreve até o quilo, decolado aos 39, tinha um controle 19, decimal 8, bom voo. 398, só até o quilo. Controle Salvador, boa tarde, Salvador, agora até o quilo. Máscara até o quilo, está sob contato radar, sobe a nível de voo 210, da presente dia curva para a saída lotar. Rosca até o quilo, controle Salvador. Salvador, Salvador, Oscar até o quilo. Rosca até o quilo, é o controle, você está me ouvindo bem? Ilha Novembro Alfa, controle. Escuta, prossiga. Você está me ouvindo bem? 100%, controle. Muito grato. Papatango, Oscar, Hotel Kilo. Esse é o controle Salvador. Você está me ouvindo bem? Afirmo, Kilo. Positivo. Gira à direita e vou lotar. A informação para esse controle é transporte de enfermo. O enfermo está a bordo? Negativo. Está em missão aeromédica. Ah, positivo, certo. O enfermo não está a bordo. Está autorizado a curvar à direita. Suba para o nível 210. Direita 210, Oscar até o fim. Índio Novembro Alfa, eu agradeço a sua colaboração. Gire pela esquerda para a final da pistão 7. Virando à esquerda para reinterceptar o 7, o Índio Novembro Alfa. 925, chama Recife no 260, alternando no 288. Mantenho no 0. 56 chama Recife no 2085, alternando no 2545. 2085, 45, obrigado. Los 42, liga direita, solo 121 decimal 9. Segurando 219601. Imagina, nós falaremos 118 decimal 60, em Gira do Verão. Oi, Salvador. US-320, Portel, boa tarde, está rolando. 206, livre decolar, dono 0, vento 120 graus com 1 nasce. Tarde, acione a identificação, chegada Bonf, desce inicialmente ao 080. Chegada Bonf, 0847, Bonf, Máscara até o quilo, controle. Máscara até o quilo. Controle, máscara até o quilo. Confirme a proa ideal para Juazeiro. Está proa 020. Quente. Obrigado, quilo. Quase que ela tem o quilo, sua razão de subida. Está entregando 1000 pés. 5415. Trip 5415, prossegue.